Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional inspirada no livro dos Salmos. Hoje vamos compartilhar o Salmo de número 142. Estamos nos últimos 10 Salmos. Eu quero, antes de entrar na nossa devocional, mas também como parte dela, agradecer sempre ao Senhor e agradecer a todos os irmãos e irmãs que oraram há 4 anos atrás pela minha cura. Logo alguns meses depois, pela recuperação da pastora Margarete, que sofreu um acidente automobilístico, e agradeço mesmo. Por causa dessa oração, um grupo de WhatsApp foi montado, notícias do pastor Gama, e todos os irmãos oravam. Era uma situação grave de saúde. E com perigos grandes, com perigos para a nossa vida, nos dois casos, e com risco de morte. E os irmãos oraram e nós agradecemos sempre a Deus, em primeiro lugar, que os inspirou a fazer esse grupo, a orar, a transmitir o carinho de vocês, a posteriormente divulgar, quando nós já tínhamos iniciado o trabalho após a saída do hospital. Eu iniciei em novembro, há 4 anos atrás, com o Salmo, Salmo de número 1, iniciei essas devocionais. Então, nós estamos completando 4 anos, exatamente 4 anos de trabalho com essas devocionais por WhatsApp. E isso é fruto da graça de Deus, da oração de vocês, do apoio de uma maneira ou de outra. E nós somos muito, muito, muito gratos mesmo. Muitos ainda têm tido contato conosco, nos apoiam, ajudam a divulgar esse, agora não mais notícias do pastor Gama, mas esse grupo chamado Santidade Bíblica, porque num determinado momento já não fazia mais sentido ficar enviando notícias de saúde, porque o Senhor estabilizou as coisas. E como eu disse, faz 4 anos que ocorreu esse problema na saúde. Então mudamos o grupo e ele passou a se chamar Santidade Bíblica. E irmãos, nós em novembro completamos 4 anos e o Senhor nos deu praticamente, podemos dizer aí, 20 nações que estão nos ouvindo, segundo o relato do Google, 17 nações com certeza, e mais alguns locais que o Google não identifica. É claro que pode não ser um país, pode ser um lugar onde a internet chega, talvez um pouco mais fraca, pode ser entre os ribeirinhos, pode ser alguma tribo afastada, nós não sabemos, eles não conseguem identificar, então nós não sabemos, mas praticamente são 20 localidades, 20 países que estamos alcançando. Então agradecemos muito mesmo por toda a oração, por todo o apoio de maneiras diferentes que os irmãos deram, divulgando o trabalho, ofertando em nossa vida, e E já chegamos, portanto, a 4 anos desse trabalho. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor e obrigado a vocês. De modo particular, eu quero dedicar nesse momento a todos vocês que oraram nesse período, desde aquele período da enfermidade, que foi sarada, o acidente da pastora, onde ela também escapou, e nós agradecemos a todos. Muito obrigado e dedicamos a todos vocês que oraram e nos apoiaram e transmitiram carinho e ofertaram o seu amor, visitas e tudo. Todas as maneiras que vocês demonstraram o carinho. Que Deus abençoe muito a vida de cada um, retribua poderosamente na vida de todos e vamos continuar lendo a palavra enquanto o Senhor nos permitir, lendo a palavra, buscando cada dia mais aproximação do Senhor, buscando, pedindo, suplicando ao Espírito Santo que Ele nos santifique, para que não tenhamos nada de empecilho no relacionamento com Ele, que Ele nos purifique de todo mal, nos santifique plenamente, tenhamos os nossos pecados cada vez numa escala menor, ainda assim, quando ocorrerem, que sejam confessos e haja um arrependimento, haja o fruto do arrependimento, que é a mudança de comportamento, porque senão é cinismo. Se você pensa que há um versículo da Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, então eu peco e peço perdão, Ele me purifica. Não, não é assim. Isso não é verdade. Isso é uma meia-verdade, portanto, uma grande mentira. Deus deseja, sim, que nós confessemos os pecados que conhecemos. Ele deseja que nós confessemos até pecados que são ocultos para nós, como diz o Salmo 139, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos. E como diz o Salmo 19, também, nós pedimos que Ele nos absolva dos pecados ocultos e até dos pecados involuntários. Só que isso tem que vir acompanhado de arrependimento, e o arrependimento acompanhado do fruto do arrependimento, que é a mudança de comportamento, mudança de vida. Então, que todos nós, todos, e todos que nos ouvem, e que não eram parte desse primeiro grupo de oração, todos nós nos santifiquemos, sejamos agradecidos a Deus, clamemos para que o Espírito Santo venha sobre nós, confirme a sua justificação, salvação, santificação e nos prepare para a glorificação. Embora já em parte sejamos parte do corpo glorificado de Cristo, mas ainda não totalmente, como no reino já está entre nós, mas ainda não completamente. Foi isso que Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o reino já está entre nós, Jesus o estabeleceu entre nós, mas ainda estamos aguardando o momento onde nós conheceremos como somos conhecidos. Que Deus abençoe a todos, minha gratidão, meu louvor ao Senhor, por 4 anos de devocionais. E se você quer encontrar muitos estudos, a pastora acabou de ministrar Jeremias, a missionária Vivian já postou Apocalipse, Eclesiastes, está ministrando Joel, o irmão Everson tem mandado, o irmão Isaías mandou algumas devocionais também, o irmão Everson, tem mandado devocionais para a abertura do trabalho. Eu já ministrei alguns livros da Bíblia, como Gênesis, como Salmos, que estamos acabando, como Neemias, como Mateus. Se você quer encontrar essas devocionais para sua edificação, você vá ao blog que se chama Blog Logos 7. .blogspot.com blog logos 7.blogspot.com. O último agradecimento é a um grupo de WhatsApp recém-formado pelo irmão Paulo Machado. Saudade, querido. E com jovens, sempre jovens, que fizeram parte do trabalho na Casa da Juventude Metodista. Então, um abraço a todos. E eu estou mandando essas devocionais para vocês, uma parte de colaboração, de participação nossa também, além de mandarmos notícias conforme os dias forem passando, vamos compartilhando aquilo que Deus tem nos falado, ou compartilhando lembranças. Com esse grupo, a nostalgia fica muito grande e muito saborosa, um momento gostoso mesmo. Então, eu dedico a todos que participaram desse momento de recuperação, todos que acompanharam o trabalho nesses 4 anos e, particularmente, agora, esse novo grupo de WhatsApp da Casa da Juventude Metodista. Que Deus os abençoe. Vamos ler agora e fazer a nossa devocional no Salmo 142. Diz assim a mensagem enviada: Deus não apenas é nosso Criador e provedor, é também a fonte de nosso excelso prazer. Nele temos salvação, alegria e vida abundante. Vivemos nele. Dele procede toda a boa dádiva, ele é a razão da nossa vida, o motivo do nosso louvor, a fonte do nosso deleite. E ele nos desejou bênção nesse dia, eu desejo bênção nessa noite, juntamente com ele, e bênção todos os dias das nossas vidas. Vamos para a segunda parte, vamos fazer a leitura do Salmo 142. Em alto a voz clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: Tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Somente quatro destaque, irmãos e irmãs, no Salmo 142. O primeiro destaque você encontra já no início do texto, no versículo 1. Em alta voz clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Aqui, irmãos, Davi se vê no fundo do poço, quando vê a luz do Senhor e suplica por sua libertação. A tribulação e o perigo frequentemente nos levam aos momentos mais intensos e sinceros de oração a Deus, nosso único, suficiente refúgio, hoje e eternamente. Como eu disse a vocês, há 4 anos atrás estávamos em situação, numa situação muito difícil, E isso nos levou o grupo todo, de amigos, de familiares, a um momento intenso e sincero de oração a Deus, porque Deus é o único e suficiente refúgio hoje e eternamente. Isso naquela situação para conosco, no acidente da pastora também, mas na vida de cada um de nós isso acontece. Momentos de grande dor, de grande luta, de grande tribulação, nós recorremos à súplica ao Senhor e à súplica pela sua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Me ajuda, me acode, me livra. E o Senhor ouve a nossa oração. O segundo destaque está no versículo 3. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Irmãos, irmãs, Deus deseja que todos os seus filhos sigam pelas vias frutíferas da verdadeira vida, como nos mostra o Salmo 23, no versículo 3. É isso que ele deseja. Quando nós estamos esmorecendo, ele tem um caminho para que sigamos. E ele nos livra de toda a armadilha lançada contra as nossas vidas. Está pronto a nos livrar, basta que clamemos e andemos segundo os seus propósitos. O terceiro destaque já está lá no versículo 6. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu. Queridos, é durante as crises e nas horas de fraqueza que o cristão encontra em Deus sua força e abrigo seguro. Como hoje eu estou falando de 4 anos de aniversário desse trabalho e 4 anos atrás de uma questão ligada à saúde, à enfermidade no corpo, comprometendo a saúde, então hoje eu vou manter essa questão dizendo a você: durante uma crise como essa, de saúde, muito embora as crises sejam as mais diversas na vida humana, mas é durante as crises, nas horas de fraqueza física, emocional, espiritual, que o cristão encontra em Deus sua força e abrigo seguro. Meu irmão, minha irmã, se você está agora passando por uma crise terrível, pode ser uma crise terrível na área da saúde física, pode ser na área emocional, pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser no campo do trabalho, na questão financeira, não importa qual seja a crise, mas ela te faz frágil, ela te fragiliza. E é nessas horas de fraqueza que o cristão encontra em Deus o seu abrigo seguro, a sua força. Que Deus dê a vocês nessa noite um abrigo seguro e a força para superar essa crise em nome de Jesus. Como nos diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Depois você leia. E o quarto e último destaque: tira minha alma dessa prisão, versículo 7, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Davi usa uma metáfora aqui para explicar sua sensação de estar acorrentado à aflição. Contudo, o servo do Senhor se apropria da força ministrada pelo Espírito de Deus e antevê, pela fé, sua libertação do fundo da caverna, da angústia e da depressão. Eu não posso orar, vocês que oraram tanto por nós, continuam orando, eu não posso retribuir senão com uma oração, uma intercessão dessa maneira, que todos os irmãos e irmãs que nos acompanham desses últimos 4 anos ou que nos acompanham há muitos anos, há milhares, a toda a vida. Que o Senhor dê a você, você como servo do Senhor, se aproprie da força ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E pela fé, você experimente uma libertação do fundo da caverna, da angústia e da depressão. Você está angustiado, você pode estar se sentindo cansado, oprimido, sobrecarregado, como se estivesse numa caverna, angustiado, deprimido, como eu disse, e são muitos os motivos para tudo isso. São diversos os motivos. Uma perda de alguém que amamos, um problema na área familiar, um problema na área do trabalho, um problema, às vezes, na igreja. Há muitas situações que nos levam para o fundo do poço. Há muitas situações que nos levam para o fundo de uma caverna e vão nos angustiando, e vão nos deprimindo, e vão nos oprimindo. Que o Espírito de Deus, nessa noite, pela fé, conceda a você sua libertação do fundo dessa caverna e do fundo dessa angústia e da depressão. E que você saia disso e saia, como Paulo diz, mais do que vencedor. Mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, eu encerro a nossa devocional. A última parte, a primeira com mensagem mandada pelo irmão Everson. Segunda, a leitura bíblica. Terceira, uma breve palavra com algumas notas da Bíblia e agora encerrando com uma palavra tendo como proposição libertação na caverna. Não poderíamos ter um salmo mais apropriado, lembrando de 4 anos atrás de ficar em coma, é como se estivesse numa caverna. Pastora acidentada, sendo recuperada, ficou fora de si também. Chegou um helicóptero, justamente na hora em que ela estava se acidentando e a levou para o Hospital das Clínicas. E aquele momento, tanto na minha vida como na vida dela, os dois momentos foram situações de dor, de fragilidade, de caverna. Mas Deus nos livrou e Deus vai livrar você também. Ele está pronto a nos libertar. Libertação na caverna é a minha ideia central, é a proposição, é aquilo que norteia o capítulo inteiro, tá bem? Aquilo que dirige a argumentação do capítulo. Davi ergue a sua voz ao Senhor. E clama suplicando ao Pai das Luzes que ouça a sua oração e o livre de grande perigo. Davi derrama perante o Deus de Israel a sua queixa e, na presença do Altíssimo, expõe o momento de grande tribulação que estava vivendo. O salmista já estava exausto por sofrer tribulações e percebe que seu espírito estava começando a esmorecer. Nesse momento, recorreu ao Pai, que conhece todos os caminhos, a fim de que o livrasse das armadilhas ocultas que lhe foram preparadas. A impressão de Davi naquele momento de angústia, irmão, irmã, é a de que ninguém está ao seu lado. Ninguém, ele sentia que ninguém estava ao seu lado. Todos nós já sentimos isso. Ou a maioria de nós já sentiu isso. Parece que em alguns momentos, há alguns momentos em que a sensação é que estamos absolutamente sozinhos. Parece que você olha para um lado, não há ninguém, para outro lado, não há ninguém que esteja ao seu lado para te ajudar. Nós até fomos muito bem-aventurados, muito felizes, porque sempre houve oração, carinho, apoio, havia gente ao lado. Ainda assim, outras situações já nos acometeram em que a sensação é essa, de solidão, como Davi. Por isso, Davi olhou em derredor e ninguém ele reconhecia. Parece que ninguém estava pronto a acudi-lo e ele buscou abrigo, mas ninguém lhe deu refúgio. Ele pediu ajuda, mas ninguém se interessou por ele. Que ele foi um momento duro. Eu não vou entrar em todo o contexto do salmo para não sair da dinâmica da devocional. O homem de Deus clama ao Senhor e declara que ele é o seu refúgio e quinhão na terra dos viventes. Sendo assim, irmão e irmã, confie que Deus atende o seu clamor nessa hora, nessa noite, nesse dia, em todos os dias da sua vida. Confie que Deus está pronto a atender o seu clamor e intervém na sua história, a fim de fortalecê-lo da fraqueza, livrá-lo das mãos dos perseguidores que, por um momento, parecem mais fortes do que ele. Davi suplicou para que o Senhor libertasse a sua alma de toda a prisão, para que pudesse dar graças e louvar o nome do poderoso de Jacó, junto com outros homens e mulheres tementes a Deus. Amados irmãos e irmãs, amada Igreja de Jesus Cristo, esta é a nossa experiência de vida. Na nossa trajetória, na trajetória de cada ser humano que sai do cativeiro, passa pelo deserto em direção à terra prometida, essa é uma experiência que nos acompanha. Em muitos momentos, nos sentimos sozinhos, escondidos em cavernas situacionais, emocionais, espirituais, cavernas físicas, materiais. Há muitas cavernas. Há muitos tipos de cavernas. Nesses momentos, oremos ao Senhor, queridos, para que Ele nos livre do mal. Oremos para o Senhor para que Ele nos livre daquilo que nos atormenta. E nos fortaleça para continuarmos caminhando com louvor no coração. Que Deus nos abençoe, em nome e para a glória de Jesus. Eu encerro dizendo: se você está exatamente nesse momento, porque há momentos em que nós passamos por cavernas, e há outros momentos onde nós já saímos delas, nós já nos libertamos delas, Deus já nos socorreu, já nos libertou, já nos acudiu, já nos acolheu nos seus braços. Se você está fora da caverna, que Deus te abençoe e você continue fora dela e que você não se deixe, não permita que nenhuma opressão, tribulação, depressão de qualquer natureza venha solapar a sua história. Por outro lado, se você agora, hoje, agora, quando está ouvindo essa palavra, está passando por uma caverna e pode dizer: pastor, eu estou exatamente no momento de dentro da caverna, estou dentro de uma caverna na minha vida, uma caverna existencial, estou encavernado. Muitas vezes encavernado em mim mesmo. Muitas vezes encavernado, ensimesmado nas entranhas do meu ser. Ou se você está passando por outro tipo de caverna, por lutas familiares, enfermidades. se você está passando por outro tipo de caverna, com problemas na dinâmica da sua vida, na história, estudo, trabalho, finanças, lazer, o que seja, o que for, se você está passando por uma caverna, eu lhe afirmo agora, o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Ele tem poder para livrá-lo agora de toda a caverna, em nome de Jesus. E eu ministro sobre a sua vida, você vai sair da caverna em nome de Jesus. Ele vai libertá-lo da caverna, ele vai libertar você, ele vai conceder a você um novo caminho. E um caminho que vai conduzi-lo à vida plena, abundante e eterna. Que Deus nos liberte de toda a caverna, de toda a prisão, e nos abençoe com amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, temperança e todo o fruto do Espírito, porque contra essas coisas não há lei. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus, o Pai das Luzes, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus entre com libertação de toda a prisão. Na vida de todas as pessoas, em cada vida que nos ouve, em particular. E assim conceda vida plena, abundante e eterna, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.